palavras, palavras, palavras. Eu já não aguento mais. Palavras, palavras, palavras. Você só fala, promete, nada faz. Palavras, palavras, palavras. Desde quando sorrir é ser feliz? Cantar nunca foi só de alegria. Com o tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Cantar nunca foi só de alegria. Com o tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Palavras, palavras, palavras. Eu já não aguento mais. Palavras, palavras, palavras. Você só fala, promete, nada faz. Palavras, palavras, palavras. Desde quando sorrir é ser feliz? Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia.